certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Na minha cabeça ela ficava só comigo, mas hoje eu descobri que ela tá de novo com outro menino. Foi a primeira e não vai ser a última vez que no seu olho vai cair água de decepção. Mas pai, será que vai doer assim toda vez? Porque se for, não quero mais amar ninguém, não. Filho, uma coisa você tem que entender: se não deu certo é porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Pai, por quê? Pai, por quê? É porque não era pra ser. Quem ouve rádio fica sabendo. Fica sabendo. Fica sabendo. Bastidores da Música. E aí, tudo bem? Tô chegando com as notícias do mundo da música desta quarta-feira. E pra falar que Gavi Melim convida Duda Beat na romântica Belo Horizonte. Voz principal do extinto trio Melim, Gavi Melim deixou o público mais animado nos últimos dias com o lançamento de Belo Horizonte. Composta por ela em parceria com Juliano Moreira, a faixa romântica traz Duda Beat como participação especial e inicia a etapa na carreira da jovem de Niterói. Composta por Gavi Melim e Juliano Moreira, Gavi Melim considera Belo Horizonte como a mais pop de suas canções até agora, sem deixar sua sonoridade MPB inconfundível, claro, de lado. Vale a pena conferir Gavi Melim cantando com Duda Beat, Belo Horizonte. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do mundo da música. Até já! Você ouviu? Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Conexão Nacional, um mix de boa música. Conexão Nacional. Escuta aqui, escuta aqui. A tua falta tá doendo. Entende aí, eu sei dizer que eu tô sofrendo. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? Não se beija mais. Talvez você não entenda o quanto dói a falta. E me faz, me dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acalma com bem escuto o teu amor. Quando me diz alô, sinto falta de você. O tempo passa e a gente não passa. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Pra se apaixonar. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? você veja mais. Talvez você não me entenda quando dói a corda. Me faz demais. Devolve a linha. Saudade e dor, mas acalma quando escuto o teu amor. Quando me diz alô, sinto falta de você. O tempo passa e a gente não passa. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Eu amo você. O teu amor, quando me diz amor, sinto falta de você. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Conexão Nacional, um Brasil de audiência. Prometo que eu achei que dessa vez tinha esquecido. Postava coração e eu te amo. Em negrito, escancarado na legenda, duas telas de texto. Toda que eu te conheço. O coitado me escapou, que você tava transformando em mim. O cheiro, o cabelo, o jeito de ser. Aprende uma coisa primeiro, não esquece primeiro antes de namorar. Por aí você vai voltar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. Cê vai voltar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. Você não quer mais não, viu? É, você não quer, viu? Chama, Gustavo, eu faço você. Machado do seu banquinho, viado. O coitado me sacou que você tava transformando ele em mim. O cheiro do cabelo, o jeito de vestir. Aprende uma coisa primeiro, me esquece primeiro antes de namorar. Por aí cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. Cê vai voltar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. É porque igual eu não tenho, cê não tem mais. Mas tu faz boca, viu? Igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. É porque igual eu não tenho, e eu cê não tem mais. Era, viu? No banquinho, Felipe Rodrigo, essa tá estourada e a gente toca pra você com todo o prazer e todo o carinho do mundo. Claro, você sabe, né? O point das novidades, o point dos lançamentos e das músicas mais bombadas do Brasil é aqui no Conexão Nacional, que volta já. Continue ligado, o Conexão Nacional volta já, volta já. Telecab, Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. Onze horas e 23 minutos. Aumente o volume. Aqui na 104,9 você curte música de trans. 104 FM. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula. Já estamos de volta, Leãozinho. Aproveite este dia para conversar com primos ou parentes próximos. Histórias de família trarão revelações interessantes. O clima íntimo continuará agradável e renovador. Você terá boas ideias para planejar mudanças que ampliarão seu conforto e segurança. A saúde anda frágil. Tome um esporte ou programa de exercícios, tá? Para hoje, número 80, sua cor roxo. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, valerá investir na beleza, comprar roupas ou presentear os filhos. Não deixe as preocupações financeiras roubarem o seu prazer. Conversas gostosas no amor. Aos poucos, você ganhará mais confiança num novo relacionamento. Harmonia no casamento, poesias e mais romantismo sensualizarão a relação. Número 20 é cor vermelho. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, dê mais atenção aos cuidados pessoais, capriche no look e realce sua beleza. Empatia, elegância e gentilezas não faltarão nos encontros de hoje. Reconheça seu valor e faça boas escolhas. A fase favorece novos relacionamentos. Você poderá mudar os seus conceitos sobre o amor. Número 7, cor marrom. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, descanse e relaxe a mente e recarregue as suas energias com alguns momentos silenciosos de contemplação pela manhã, tá? O foco nas emoções positivas garantirá um dia animado e divertido. Paixão, prazer e criatividade em destaque. Aproveite para curtir as coisas boas da vida em ótima companhia. Ah, carnaval? Só pense no próximo ano agora. Número 2, a cor é branco. Daqui a pouquinho a gente volta e tem previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros. Guia dos Astros. Estamos de volta. Conexão Nacional. Com Eduardo Maidana. Estamos de volta, Brasil. Que bom ter você por aí, sempre bem ligado conosco, curtindo Conexão Nacional. Aqui tem muito mais música, mais alto astral e entretenimento nessa quarta-feira com cara de segunda, né? Começou a semana muito bem depois de um feriadaço desse de carnaval. Você aproveitou, você fez tudo que você tinha pra fazer, curtiu, descansou ou trabalhou, porque tem muita gente que trabalhou, assim como a gente que esteve por aqui na segunda e na terça-feira. E claro, continua feliz da vida, tocando as melhores e deixando a sua quarta-feira mais top. Conta pra mim. Quero te ouvir, tá? Conexão Nacional. Sempre aqui na Rádio da Galera, de segunda a sexta-feira. Tamo junto. Com Eduardo Maidana. Luan Santana e Ana Castela cantam aqui no Conexão, Deja Vu. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de nenhum livro de autoajuda. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida. Marca com outro um vazio na sexta, um motel no domingo. Mas aguenta o déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que só aquela saudade ruim que você quer sentir. Só a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Só aquela saudade ruim que você quer sentir. Só a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia aí. Me desbloqueia. Luan, é você quem tem que ouvir. É fácil pra você falar isso agora, mas deixa eu refrescar sua memória. Nunca se esqueça o motivo do fim.

errado, viu? É isso mesmo. Bem, o Leonardo é um dos nomes mais emblemáticos da música sertaneja no Brasil. Sua carreira iniciou nos anos 80, quando formou com seu irmão Leandro a dupla Leandro e Leonardo. Juntos, eles rapidamente conquistaram o público brasileiro, tornando-se um fenômeno nacional. Após a trágica morte de Leandro, em 1998, Leonardo seguiu carreira solo, mantendo sua relevância e lançando sucessos que marcaram diferentes gerações. Ao longo de sua trajetória, Leonardo acumulou uma série de prêmios e consolidou-se aí como uma figura respeitada e querida no cenário musical brasileiro. Sua capacidade de se reinventar e de manter uma conexão forte com o público é um dos fatores que explicam sua longevidade e sucesso na indústria musical. Agora bora falar do que interessa, né? No cachê. Pra ele, aliás. Interessa pra ele, né? Pra nós, a gente fica só babando aqui. Bem, durante as festividades juninas 2024, Leonardo foi um dos artistas mais bem pagos para se apresentar em Pernambuco. Segundo informações, né, do Ministério Público de Pernambuco, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, o cantor recebeu um cachê de 600 mil reais para realizar o show na cidade de Petrolândia no dia 30 de junho. O investimento em artistas de renome como Leonardo demonstra aí o compromisso das cidades pernambucanas em oferecer aí eventos de alta qualidade que celebram a cultura local e atraem visitantes de todo o país. Principalmente as festas juninas, né, gente? Que são aí uma tradição cultural, né? Mas também um motor econômico importante para a região. 600 mil reais em um show. Caramba! Aí na noite eles fazem 3 shows de 600 mil. Me fala, pelo amor de Deus. Vamos cantar, né? Então vamos cantar. Entre tapas e beijos, ela já... Eu já tô ganhando pouco, né? Aí, ó... É, cantando, ih, não ganhei nem um centavo, pelo amor de Deus. Não é nem um real para botar no cofrinho. A gente já volta. No mundo da fama, conexão nacional. Meia dúzia de garrafas pela metade, mas lembra que eu existo da saudade, né? Quando sua carência fica em alta, mas homem, quem falou que não sente falta? Tô cansado desse lenga-lenga, ora ama, ora dessa lenha. Eu não sei que terminou, agora aguenta. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixa pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. E sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Agora vai sofrer a vida inteira. Tô cansada desse lenga-lenga, ora numa hora desce a lenha. Foi você que terminou, agora vem. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Agora vai sofrer a vida inteira. Sabe, nós dois, você está ouvindo, você está ouvindo Conexão Nacional com Eduardo Maidana. Eu tô com a fama de quem terminou e saiu por cima, mas eu tô por baixo, é pura falsidade minha. Tô com um sorriso engessado na minha boca, se eu esquecer de rir, cai gota no olho. deste povo acredita em tudo que vê. Pedir é diferente de esquecer. Que eu sumi toda vez que a saudade no meu olho escorreu. Opa, cadê? Opa, cadê? Se eu ficasse invisível toda noite que meu beijo quis o seu. Opa, cadê? Opa, cadê? Todo sorriso engessado na minha boca. Se eu esquecer de rir, cai gota do olho. Esse povo acredita em tudo que vê. Fingir é diferente de esquecer. Se eu sumir toda vez que a saudade no meu olho escorreu. Opa, cadê? Se eu ficasse invisível toda noite que meu beijo que no seu. Opa, cadê? Opa, cadê? Opa, cadê? Sumi! Opa, cadê? Ficasse invisível toda noite que meu beijo quis o seu. Opa, cadê? Opa, cadê? Opa, cadê? Sumi! Cleiton e Romário, opa, cadê eu? Pra fechar assim mais uma sequência top aqui no nosso Conexão Nacional. É música boa que você quer ouvir, a gente toca e toca com todo o prazer e todo o carinho do mundo. Foi pra conta a primeira hora do programa, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais música, mais alto astral e entretenimento, claro, tem você ligado conosco em todo o país. Intervalo, voltamos já. Em seguidinha tem Henrique e Juliano. Tem os aniversariantes do dia também, fica por aí, tá? Conexão Nacional. ZYW273, Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau, FM Tibau, 104,9 MHz. Chegou o aniversário Telecab! Há 30 anos evoluindo e levando conexão até você! E tem presente no precinho para todo mundo fazer a festa! São 300 mega e mais de 90 canais com desconto de R$30 na sua primeira fatura! E não para por aí! Para completar, nesses 30 anos você ainda concorre a 30 Alexas até o fim da promoção! Tá esperando o quê? Para fazer parte dessa história! Siga o nosso Insta, @telecabtvinternet, e saiba mais! Telecab, 30 anos, evoluindo com você! Atenção! Tibau e Capuí, toda nossa linda região litorânea. É hora de acelerar suas emoções e realizar o sonho de ter a sua própria moto zero quilômetro. A Ártica tem uma super novidade para você. Estamos de endereço novo. Vem nos visitar na rua Padre João Venturelli, número 5, bem no coração de Tibau, pertinho da padaria O Capitão. Aqui você encontra sua moto com preços imperdíveis e condições especiais que cabem no seu bolso. Nossa equipe está pronta para te atender com todo o carinho e atenção que você merece. Não perca tempo. Venha conferir as ofertas incríveis que preparamos especialmente para você. Ártica, onde sua jornada sobre duas rodas começa. Estamos esperando. Ártica, a sua loja de motos em Tibau. Ártica, acelere sua vida. Ótica Luz, a melhor luz para os seus olhos, a mais completa de Mossoró, assistência total para os seus clientes, a ótica associada aos médicos de oftalmologia, com análise completa do seu olho, marque já a sua consulta ou a sua cirurgia. A Ótica Luz trabalha com os melhores médicos oftalmologistas renomados do Nordeste. Na compra do seu óculos de grau, você ganhará o de sombra e a consulta é totalmente grátis. Somos a ótica mais completa de Mossoró, agende já já a sua consulta. Contato 84 992017405, Rua Juvenal Lamartine 29, próximo à Clínica de Luiz Mendonça, Centro, Mossoró, Rio Grande do Norte. Jardim de Alícia 3 em Tibau, sucesso em vendas. Com mais de 70% dos lotes vendidos, não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Jardim de Alícia 3, apenas 5 minutos da praia, na área que mais cresce em Tibau, com parcelas de R$ 292 por mês e uma infraestrutura completa de água, energia, meio fio e, o mais importante, segurança jurídica. Loteamento Jardim de Alícia 3 em Tibau, Incorporadora Santa Maria. Vendas Portal Imobiliária 98665-0101. Ei, você, tá construindo ou reformando? Então saca só, a Casa do Piso é a melhor opção para quem procura material de construção de qualidade e com preço acessível. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. E o melhor, encontrou mais barato por aí? Traz seu orçamento que a gente cobre na hora. Casa do Piso, loja 1 em Grossos, Avenida Raimundo Gonçalves, próximo à Igreja Católica. Loja 2 em Tibau, Rua Francisco Luiz, próximo ao posto Tibau. Siga nosso Instagram, @casadopiso.oficial, e fique por dentro das novidades. Se é Casa do Piso, é Rede A Construtora. E se é Rede A Construtora, é barato de verdade. Últimos lotes no Granjas Vale do Sol Nascente, em Tibau. O maior loteamento de toda a região, com 1.000 metros quadrados. É a sua chance de ter uma chácara na praia, perfeita para quem busca tranquilidade e bem-estar. Parcelas a partir de R$ 224 e entrada facilitada. Aproveite os últimos lotes. Granjas Vale do Sol Nascente, em Tibau. Empreendimento Grupo Social. Vendas Imobiliária Solimões 99119-8600. E Portal Imobiliária 981945964. Aqui o sucesso não para, a gente toca tudo que toca sem parar. 104,9. Ligue 104, ligue sucesso. Telecap, Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. 11 horas e 45 minutos. Ouviu? Estou 104. Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros. Já de volta por aqui hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025. E olha só, gente, previsões astrológicas, as últimas para hoje. Sagitário, dê valor às amizades construídas ao longo da vida. Reencontros com pessoas queridas que conhecem suas batalhas e conquistas serão reconfortantes. As preocupações com o dinheiro continuarão, mas a força dos vínculos afetivos trará novas esperanças e sensação de proteção. Confie na intuição e siga em frente, tá bom, Sagitário? Número 15, sua cor, ameixa. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, perspectivas para o futuro ficarão mais positivas a partir de hoje. Tempo apertado para tantas solicitações, mas tudo se encaixará na medida certa. Diminua seu nível de exigência e autocobranças. O dia pedirá maior flexibilidade para extrair o melhor de cada situação. As comunicações fluirão mais facilmente. Número 19, sua cor dourada. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, talvez seja melhor adiar um plano de viagem e dar prioridade às definições do futuro profissional. Uma proposta atraente de negócios ocupará sua cabeça. Discuta novas ideias com a amigos e amplie possibilidades. Surgirão boas soluções de investimentos. Circule, agite sua vida social e faça novas amizades também. Número hoje, 4, sua cor, nude. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, emoções profundas poderão pedir um pouco de isolamento. Aposte em mais privacidade para pensar no futuro e traçar objetivos mais claros. Bom momento também para recuperar o que perdeu e faz falta. As melhores soluções virão nos momentos de sintonia com a natureza. Viaje ou caminhe no parque, tá? Número 20, sua cor rubi. A gente vai ficando por aqui, trazendo previsões de volta à Guia dos Astros amanhã, logo cedinho. Não esquece não do nosso encontro, ó, pula da cama cedo e chega pra cá. Carnaval acabou, viu? Agora é dia, ó, de suar camisa. É isso aí, gente. Previsões astrológicas de volta amanhã, tá? E eu chego junto. Ufa. Trazendo as melhores previsões para você aqui na Melhor. Tchau, tchau! Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros. Estamos de volta. Conexão Nacional com Eduardo Maidana. Que bom ter você por aqui, sempre conectado conosco, curtindo o nosso Conexão Nacional. Muito prazer, eu sou Eduardo Maidana. Você pode sim me chamar de Edu, a gente tá junto por aqui, começando a segunda hora do nosso programa com música, alto astral, entretenimento, boas vibrações e você ligado conosco. É muito importante ter a sua companhia, tá? Você que tá nos ouvindo em casa, no trabalho, tá no trânsito, no seu deslocamento, tudo de melhor, tá? Aproveita ao máximo sempre. Bom retorno nas atividades, você que teve no feriado, você que trabalhou também, bom trabalho, enfim, a gente segue por aqui, fazendo a trilha sonora e deixando o teu dia mais top e mais bacana do jeito que você gosta, curte e merece. Você que já tava ligado conosco, obrigado pelo carinho, tá? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, aumentar o volume no máximo, capricha, porque tá bacana demais, tá legal demais a nossa conexão desta quarta-feira. Bom, você que tá completando mais um ano de vida, parabéns, sucesso, saúde, felicidade neste dia 5 de março, tudo de melhor, muito alto astral, muita energia positiva, tudo de melhor na sua vida hoje e sempre nesse novo ciclo que tá começando. O Fernando Vanucci, apresentador de TV brasileiro, tá de aniversário hoje, assim como a Erika Oliveira, modelo brasileira. Também o Pedro Beta, ele que é futebolista brasileiro, tá de aniversário hoje, apagando as velhinhas nesta quarta-feira, tudo de melhor, hein? Eduardo Maidana. Sempre por aqui com todo o prazer e todo o carinho do mundo na Rádio Mais Ouvida. O jeito saudável de fazer rádio. Conforme prometido, agora tem o som dos caras Henrique e Juliano e a Última Saudade. Admiro sem mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que você falou. Tem que ter peito pra achar. Tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é o fim? Que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo. E numa dessas rodadas você mandou. E cê nem reparou. O quê? E se eu ligar pra minha última saudade? Seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falar de ex pela lua, sua orelha nem coça. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e se passa. Mas ó, desculpa da sinceridade, mas respondendo só mensagem, não, hoje a gente não vai. Hoje não. Cê tá achando que minha vida é o fim? Faz e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo. E numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou. Que se eu ligar pra minha última saudade, seu telefone não toca. Já tem uns 3, 4 amores na frente com prioridade de volta. Se eu falo de ex pela rua, sua orelha nem gosta. Tem amor na vida que marca, tem amor que passa e cê passou. Mas ó, desculpa da sinceridade, mas respondendo sua mensagem. Não, hoje a gente não volta. Hoje não. Um show de audiência. Conexão Nacional. O preço que eu pago pela falta de cuidado é não te ter do lado e querer. Oh, se eu pudesse voltar aquelas palavras, eu não revidava, brigava só você. Cidade onde tava minha vida parada, consciência pesada, tentando entender. Essa hora era pra eu estar com ela, essa uma hora pra me arrepender. Que vai atrás depois que erra. Eu falei, volta, falou o quê? É assim uma hora pra se arrepender. O preço que eu pago pela falta de cuidado é não te ter do lado e querer. Se eu pudesse voltar aquelas palavras, eu não revidava, brigava só você. Cidade agitada, minha vida parada, consciência pesada, tentando entender. Essa hora era pra eu estar com ela, desci uma hora pra me arrepender. E eu, esse solteiro preso nela. Aquele que vai atrás depois que erra. E eu, esse solteiro preso nela. E sou eu, aquele que vai atrás depois que erra. Falei, volta, falou o quê? Desce uma hora pra se arrepender. Fica sabendo. Bastidores da música. Voltei pra falar que Camila Cabello é anunciada no Detal também, hein? Camila Cabello foi anunciada na programação do dia 14 de setembro no Festival do Detal, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. No dia 7, o dia do rock, o headline é o Green Day, em programação que terá ainda Pitch e Iggy Pop. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do mundo da música. Até já! Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Conexão Nacional. Você acha que é fácil me ter assim de bandeja? Você só acha, eu tenho certeza. Meu coração nem disfarça quando vê o seu sorriso. Chega da raiva, amar tudo isso. De estar na mão de alguém que consegue me dobrar. E vi tudo que quer sem se esforçar. Não quero mais passar por isso, mas isso não é fácil largar. Eu até sei. Dizer não, não me solta, não vai embora, não me deixa não. Juro que eu sei, dizer não, mas eu não viro o sim na sua mão. Eu até sei, dizer não, e não me sobra, não vai embora, não me deixa, não. Juro que eu sei dizer não, mas eu não virar um sim na sua mão. Com vocês, Murilo Rubens! Alô, Goiânia! Você tá bonito demais! Mas é muito! Aliado! De tá na mão de alguém que consegue me dobrar, que tem tudo que quer sem se esforçar. Não quero mais passar por isso, mas difícil é fácil largar. Eu até sei dizer sobra, não vai embora, não me deixa, não. Juro que eu sei dizer não, mas se eu não virar um sim na sua mão, eu até sei dizer não. Não me solta, não vai embora, não me deixa, não. Juro que eu sei dizer não, mas teu não virá um sim na sua mão. Uma salva de palmas para esse maravilhoso Murilo Rubens! O Brasil inteiro ouve. Tem uma cidade cheia de saudade dentro do meu coração, que perdeu amor, a dor importante, a moça que me falou não. Depois dela que não mora mais ninguém, quem visita vai embora rapidão. Nem estrutura essa cidade aqui não tem, ainda tá em fase de reconstrução. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa uma vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Depois dela que não mora mais ninguém, quem visita vai embora rapidão. Nem estrutura essa cidade aqui não tem, ainda tá em fase de reconstrução. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista feia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. Quem entra dentro do meu peito leva um susto. Pensa numa vista cheia, um ambiente escuro, conhecido como o lugar mais triste do mundo. E a música é boa, claro que ela toca no Conexão Nacional. A gente ouviu Praia Véia pra fechar essa sequência, o lugar mais triste do mundo. Obrigado, turma, pelo carinho, pela companhia, tudo de melhor. A gente faz um intervalinho super rápido, aproveita pra beber aquela água, afinal vou fazer o mesmo, tá? A gente tem que se hidratar. Afinal, nesses dias quentes a gente perde muito líquido, então hidrate-se, beba água e a gente volta já já. Continue ligando. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Volta já. ZYW273, Associação de Radiodifusão Comunitária de Tibau, FM Tibau, 104,9. Chegou o aniversário Telecab!

com Eduardo Maidana. O Brasil inteiro está ouvindo, já estamos de volta aqui na sua rádio preferida. Que bom ter você por aí, sempre bem ligado, curtindo Conexão nesta quarta-feira maravilhosa. Você que está participando conosco, mandando sua mensagem pra gente, obrigado sempre, tá? Deixa eu mandar um abraço especial pra turma de Itamerá, São Paulo, todo mundo ligado conosco. Tem o Paulinho, sempre ouvindo a programação da Rádio Mais Ouvida, também a Letícia e ainda a Evelyn, todo mundo ligado na programação. Rio de Janeiro, capital também, tem o Márcio sempre ligado conosco, acompanhando a programação. Tem o Rodrigão, tá sempre acompanhando, e ainda a Vanusa, todo mundo ouvindo, obrigado pela companhia. Alô, Giroá, Rio Grande do Sul, tchê, tá todo mundo sempre ouvindo a gente, tomando aqueles chimas nesse calor, né? O chimarrão, a bebida tradicional do Rio Grande do Sul, o pessoal toma chimarrão com água quente no calor, acredita? Isso é que é ser guerreiro, rapaz. Parabéns aí a toda a turma do Rio Grande do Sul, sempre nos ouvindo, em especial em Giroá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Arlete, tá sempre ligada conosco, também a Yasmin e também a Sônia, todo mundo ligado, grande abraço. Alô, Recife, Pernambuco, obrigado pela companhia, todo mundo curtindo a nossa programação. Tem o Ismael sempre ligado, também o Jardel e ainda o Giovanni, é o Brasil inteiro, todo mundo conectado. Um Brasil de audiência. De norte a sul do país, tá todo mundo plugado aqui, ó. Todos ouvindo o programa Conexão Nacional. Essa aqui é nova, mas com cheirinho de saudade, Edson Hudson, na releitura de Marlon e Maicon, por te amar assim. Excelente quarta-feira, obrigado pela companhia. Você ficou em mim, dentro de minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada, parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Será do jeito que você quiser, assim será, mesmo que toda a vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim, vou caminhando numa corda bamba, e sigo as tuas marcas feito tua sombra, mesmo nesse amor que eu quero noite e dia. O tempo vai passando como um vento forte, e eu aqui largado a minha própria sorte, contando os segundos pra você ser minha. Será do jeito que você quiser, assim será, mesmo que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Vou te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Vou te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim. por te amar assim. A felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la. Desejo a sua pele sem poder tocá-la. E queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim. Conexão Nacional, o Brasil, Brasil de audiência. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do mundo e do mundo passado. Mas se lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Na ideia sua é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando você olha pra mim. E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro. Disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu peço o tempo inteiro e até bate em desespero que sou eu sem ela. Eu danço pra nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. Até rodar tira um recorte, se não tira-se de moto, não pega a banana. E hoje nós faz só um viver, ver o sol nascer, faça o que você quiser. Nós inventamos outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós faz só um viver, ver o sol nascer, faça o que você quiser. Nós inventamos outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Nada mais é como antes. Nem faço bastante pra ver, difícil entender. O sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário, com 30 anos de salário, era nós dois. Deixando esses problemas pra depois. Era só vai, estúdio, os shows, lotado, mó clima de paz. Revolve, guardado. E se tudo der errado, eu vou sorrir, brincar com esse destino. Às vezes todo mundo volta a ser menino, aí revive. E aprendi tudo nessa escola, é só lição. Tudo é diversão. De brincar pro nada, sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nada de bobeira. Dá pra nascer um maloqueiro, disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate um desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no convencível, segurar minha mão. Até o radar tirou uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. Hoje nós faz só um viver, se eu só nascer faço o que você quiser. Nós inventamos outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós faz só um viver, ver o sol nascer, faz o que você quiser. Nós inventamos outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Babados por portas, desistidos por mansões. O mundo da fama. Bem, sim, agora nós com a nossa última fofoquinha pra hoje, né? Deixa eu contar pra vocês, gente. Teve Ana Castela no Carnaval 2025, no bloco aí, ó, da Luísa Sonza, né? Gente, conta tudo aqui. Vem com a gente. O Carnaval 2025 em São Paulo foi marcado por eventos memoráveis. E um dos destaques foi o bloco Modo Surto, liderado pela cantora Luísa Sonza. A festa que ocorreu aí no domingo, né, reuniu multidão de mais de 120 mil pessoas nas ruas da capital paulista. E contou aí com a presença de diversos convidados especiais. Entre os artistas que se juntaram a Luísa Sonza no trio elétrico estavam Ana Castela, Denis e a cantora argentina Emília. A participação de Ana Castela foi um dos momentos mais animados do evento, com a artista cantando aí os seus sucessos Pipoco e Han Chan, levando aí o público ao delírio. A interação entre os artistas nos bastidores também chamou a atenção, com Luísa promovendo o encontro entre Ana Castela e Emília, fortalecendo a conexão entre a música brasileira e a cena pop argentina. E ó, foi demais, viu? Caramba! Juntas, Luísa Sonza, Denis, né? Emília e a nossa querida Ana Castela. Vem, gente! Já tô aí babando pro Carnaval 2026. Quer saber mais? A gente conta tudo aqui. Obrigada por ficar pela sintonia. A gente volta amanhã focando mais, tá? Beijos! Tchau, tchau! Energia positiva no ar, programa Conexão Nacional. Vez por outra, eu lembro e choro, sempre volto aqui. Vez por outra, eu penso, ainda penso em mim. Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você tá confortável assim, pra mim não, pra mim não. Passa logo a foto, curtindo o pacote, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Passa logo a foto, curtindo o pacote, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Seu silêncio pra mim é tortura. Nunca foi a sua. Se tem saudade, por que não procura? Se superou, por que não tá na rua? Eu prefiro acreditar que sim, já que você nunca disse não. Pra você não confortável assim, pra mim não. Vamos junto, vai! Passa logo a foto, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Passa logo a foto, curtindo o pacote, ou manda um sinal no trecho do pichote. Eu tô no escuro, o que tá acontecendo? Que eu não tô vendo e tô sofrendo. Seu silêncio pra mim é tortura. Vivendo off nunca foi a sua. Cê tem saudade por quê? Cê superou porque não tá na rua. O seu silêncio pra mim é tortura. Vivendo off nunca foi a sua. Cê tem saudade por que não? Se superou porque não tá na rua. Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. De norte a sul, de norte a sul, norte a sul. Só da Conexão Nacional. Tá vendo? Essa garrafa na mesa, ela vai ser meu cronômetro, contagem regressiva, minha pulheta. Assim que cê sair da minha vida e a porta da sala fazer par, essa tampinha aqui vai fazer clap, e os segundos pra você se arrepender vão ser contados nos 600 ml. Dos primeiros 200, a espuma sobe no meu copo e você vai só consegue se dizer. Ó meus gols, ó seu tempo, nos segundos cruzeiros. Vai entrar no carro enquanto cai no choro, vai cair no meu esquecimento. Ó meus gols, ó seu tempo escorrendo. Enquanto falta só um topo pra garrafa acabar. Acabou seu tempo, acabou a gente. Porque amor frio e cerveja quente. Eu deixo pra outro tomar, eu deixo pra outro pegar e amar, eu deixo pra lá. Assim cê sai da minha vida, e a porta da sala fazer par. Essa tampinha aqui vai fazer clé. E segundos pra você se arrepender, vão se contar. Nos 600, você lá em cima só para ver. E nos primeiros 200, a espuma sobe no meu copo. E você vai sair sem ressentimento. Ó meus goles, ó seu tempo. Nos segundos 200, vai entrar no carro enquanto cai no choro. Vai caindo no meu esquecimento. Ó meus goles, ó seu tempo escorrendo. Primeiros luzes, a espuma sobe no meu copo e você vai sair sem ressentimento. Ó meus gols, ó seu tempo, nos segundos luzes, vai entrar no carro enquanto cai no choro, vai caindo no meu esquecimento. Ó meus gols, ó seu tempo escorrendo. Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar, acabou seu tempo, acabou a gente. Porque é amor frio e cerveja quente. Eu deixo pra outro tomar, eu deixo pra outro pegar e amar, eu deixo pra lá. Cronômetro, Matheus e Cauã, para você ouvir aqui no nosso Conexão Nacional, programa oficial da música boa. Obrigado pela companhia, pela parceria sempre, tudo de melhor, excelente quarta-feira. O intervalo tá chegando, é rapidinho, prometo, tá? A gente volta em seguidinha com muito mais. Em intervalo voltamos já. Em seguidinha tem Yasmin Santos. Você não vai perder, fica por aí, é rapidão, volto já. Conexão Nacional. Telecab, Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. Meio-dia e 24 minutos. Aumente o volume. Aqui na 104,9, você curte música de fusão. Estamos de volta. Conexão Nacional com Eduardo Maidana. Quarta-feira top, quarta-feira incrível aqui no Conexão Nacional, que continua com muito mais música, mais alto astral e boas vibrações pra deixar essa quarta-feira de cinzas mais bacana, mais incrível. Por falar nisso, você já baixou o nosso aplicativo? Se não baixou, você tá marcando bobeira e eu vou te falar, viu? Você tá comendo mosca, porque o nosso aplicativo ele é leve, ele é prático. Com ele você pode nos ouvir onde você estiver, em qualquer ponto deste globo terrestre, você ouve a nossa programação, pode pedir sua música, pode mandar seu recado, fica por dentro de tudo que tá rolando, tem as nossas redes sociais também, para você seguir, para você ficar por dentro, tá sempre atualizado do nosso feed, então aproveita, baixa aí o nosso aplicativo na sua lojinha do smartphone, baixa lá, porque assim você nos ouve, você confere toda a nossa programação e nos leva junto contigo. Conexão Nacional. Sempre aqui na Rádio da Galera, de segunda a sexta-feira, tamo junto, obrigado pela companhia. Grandadinhas que nem pão com mortadela. E a festa continua aí, Yasmin Santos, Simone Mendes, nem a pau. Depois de tantas garrafas abertas, de tanto choro pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão, você ressurge da cinza, sapato cinza, nota percor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor. Olha aí quem voltou, a mão que me bloqueou, a boca que falou mal. Que me queimou pro povo, quer me pegar de novo, mas eu pego nem a pau. A mão que me bobeou, a boca que falou mal. Mas que me queimou pro povo, quer me pegar de novo, mas eu pego nem a pau. A mão que me bobeou. Eu quero muito barulho pra minha amiga Simone Mendes. Depois de tantas garrafas abertas e tanto show pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão. Você ressurge da cinza, sua foto cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor. Olha aí quem voltou, a mão que me bloqueou, a boca que falou mal. O povo quer me pegar de novo, mas eu não pego nem a pau. A mão que me bloqueou, a boca que falou mal. Ai, que me queimou pro povo, quer me pegar de novo, mas eu não pego nem a pau. A mão que me bloqueou. Quem sabe canta assim, vem. A mão que me bloqueou. Que me queima pro povo, quer me pegar de novo, mas eu não pego minha pau. A mão que me bloqueou, a boca que falou mal. Ai, que me queima pro povo, quer me pegar de novo, mas eu não pego minha pau. A mão que me bloqueou. Ai, que me queima pro povo, quer me pegar de novo, mas eu não pego minha pau. A mão que me bloqueou. Música, entretenimento, informação e diversão no ar. Conexão Nacional. Montanha russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelero os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão, na tua mão. Olhando filme de terror, roubei um disco voador, N maneiras de te encontrar. É bang jump pra capela, um no olho de tandera, aquarela, doce água do mar. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar. Caminhar na luz da passarela, falar de asa delta, voar no céu da sua boca. Boca. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão, na tua mão, adrenalizou. Quem ouve rádio fica sabendo, fica sabendo. Bastidores da música. De volta aí pra falar que além do Rio de Janeiro, Lady Gaga será que pode fazer show em outro lugar no Brasil? Desde o anúncio oficial do show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, que acontecerá no dia 13 de maio, preços de passagens e hospedagens pro Rio encareceram. Enquanto fãs de outras regiões do Brasil nutrem a esperança de que a Popstar possa fazer outros shows no Brasil, o presidente da Bonus Track, a produtora responsável pelo evento, garante que é improvável que isso aconteça. A ideia é que realmente faça só um show no Rio. Não foi uma exigência. Foi uma negociação. Queremos atrair o máximo de pessoas para o Rio de Janeiro. Então, obviamente, a gente busca isso, que sejam shows exclusivos. Luiz Carlos Niemeyer contou a entrevista. Lady Gaga vai inaugurar o calendário de eventos anuais Todo Mundo no Rio, que prevê outros shows internacionais na Praia de Copacabana nos próximos 4 anos. A Prefeitura do Rio espera receber 1 milhão de espectadores no show de Gaga no mês de maio. Será o recorde de maior público da carreira da cantora, que já fez pelo Brasil no ano de 2012. Fique ligado, amanhã eu volto com mais notícias do mundo da música. Até lá, tchau. Você ouviu? Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Conexão Nacional. Às vezes paro pra pensar se eu sou tão ruim assim igual você me vê. Se realmente você não gosta, se eu faço tudo, tudo errado toda hora. E lá no fundo eu sei que você sabe tudo. Eu tô apostando no nosso futuro. Tô dando meu sangue pra gente tá junto. Será que é só medo? Eu pareço tão bom com seus defeitos. Ou será que você acha que me valorizando você vai dar asas pra eu voar? Eu vou me achar e te largar. Mas você sabe que fazendo isso aumenta o risco que se perde. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O mundo tá indo embora, o mundo não prosseguiu. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, o mundão pra você. Será que é só medo? Eu parecer tão bom pros seus defeitos? Ou será que você acha que me valorizando você vai dar asas pra eu voar? Que eu vou me achar e te largar. Mas você sabe que fazendo isso aumenta o risco que se quer me dar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O mundo tá indo embora, o mundo não pro seu. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O mundo tá indo embora, o mundo não pro seu. O mundo tá indo embora, o mundo não pro seu. Você está ouvindo Conexão Nacional com Eduardo Maivana. Não é possível, você foi mesmo. Você só pode ter perdido medo. Não, eu não falei que deixava. Você passou por cima da minha palavra. Agora você quer meu perdão, dizendo que foi eu de comunicação. Não vem me fazer de besta. Fala quem é que deixa soltar o namorado numa cesta. Eu falei então tá, eu falei ah, eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que você não viu um não grandão na minha cara? Eu falei então tá, eu falei ah, eu falei vai lá. Mas o vai lá de toda namorada.

Jardim de Alícia 3 em Tibau. Sucesso em vendas. Com mais de 70% dos lotes vendidos. Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Jardim de Alícia 3. Apenas 5 minutos da praia. Na área que mais cresce em Tibau. Com parcelas de R$ 292 por mês. E uma infraestrutura completa de água, energia, meio fio. E o mais importante, segurança jurídica. Loteamento Jardim de Alícia 3 em Tibau. Incorporadora Santa Maria. Vendas Portal Imobiliária. 98665-0101. Ei, você, tá construindo ou reformando? Então saca só, a Casa do Piso é a melhor opção para quem procura material de construção de qualidade e com preço acessível. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. E o melhor, encontrou mais barato por aí? Traz seu orçamento que a gente cobre na hora. Casa do Piso, loja 1 em Grossos, Avenida Raimundo Gonçalves, próximo à Igreja Católica. Loja 2 em Tibau, Rua Francisco Luiz, próximo ao posto Tibau. Siga nosso Instagram, @casadopiso.oficial, e fique por dentro das novidades. Se é Casa do Piso, é Rede A Construtora. E se é Rede A Construtora, é barato de verdade. Últimos lotes no Granjas Vale do Sol Nascente, em Tibau. O maior loteamento de toda a região com 1.000 metros quadrados. É a sua chance de ter uma chácara na praia, perfeita para quem busca tranquilidade e bem-estar. Parcelas a partir de R$ 224 e entrada facilitada. Aproveite os últimos lotes. Granjas Vale do Sol Nascente, em Tibau. Empreendimento Grupo Social. Vendas Imobiliária Solimões, 99119-8600. E Portal Imobiliária 98194-5964. Aqui o sucesso não para. A gente toca tudo que toca sem parar. 104,9. Ligue 104. Ligue sucesso. Todo mundo ligado. 104,9. Tocando o que você gosta de ouvir. Repórter Brasil está de volta. O Carnaval de 2025 foi marcado por desfiles vibrantes e celebrações animadas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, durante os dias 28 de fevereiro a 2 de março. No Sambódromo, no AMB, em São Paulo, 7 escolas de samba se apresentaram na noite de sábado e madrugada de domingo. Entre os destaques, a Gaviões da Fiel trouxe um enredo que explorou a mitologia africana, com alegorias representando figuras como Exu e Aluvaiá. A Acadêmicos do Tucuruvi abordou a resistência indígena, destacando o retorno do manto tupinambá ao Brasil em 2024. No Rio de Janeiro, o carnaval começou oficialmente com o prefeito entregando a chave da cidade ao Rei Momo, marcando o início das festividades. O tradicional bloco Carmelitas desfilou no bairro de Santa Teresa, com foliões fantasiados de freiras e padres. Além disso, o blocão reuniu cerca de 100 cães fantasiados de super-heróis e personagens de desenhos animados desfilando ao lado de seus donos na Barra da Tijuca. Neste carnaval, Neguinho da Beija-Flor, ícone do samba carioca, anunciou sua aposentadoria após 50 anos, liderando a escola de samba Beija-Flor nos desfiles. Aos 75 anos, ele atribuiu sua decisão ao cansaço físico, marcando o fim de uma era no Carnaval do Rio. As celebrações em ambas as cidades refletiram a diversidade cultural e a riqueza das tradições brasileiras, com desfiles que encantaram o público e reforçaram a importância do carnaval no cenário cultural do país. A escola de samba Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval de São Paulo de 2025. Venceu com o enredo Rosas de Ouro em uma Grande Jogada, que conta a história da arte de jogar e a sua importância na sociedade. A escola de Brasilândia somou 269,8 pontos na apuração do júri oficial. Em segundo lugar, com a mesma pontuação, ficou a Acadêmicos do Tatuapé, que teve como enredo "A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar", frase de Martin Luther King Jr. O título foi decidido no critério de desempate, no quesito evolução, com a Rosas de Ouro um décimo à frente da escola de Tatuapé. O desfile das escolas campeãs será no sábado, dia 8, a partir das 9 da noite, no sambódromo do ANB. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. A ocupação hoteleira durante o período do carnaval, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto no estado, apresentou resultados positivos. De acordo com o Sindicato dos Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro, o Hotéis Rio, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. Segundo prévia das instituições, de 1º a 4 de março, houve uma média geral de ocupação de 95,51%, o que representa alta em relação ao mesmo período de 2024, quando a média ficou em pouco mais de 80%. Ainda de acordo com o estudo, o centro é a região com maior taxa de ocupação, seguido pelos bairros do Flamengo, Botafogo, Leme e Copacabana. O presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, comemora os resultados. Nós estamos com ocupações muito próximas de 100% na Zona Sul, o centro da cidade com ocupação muito elevada, a Barra da Tijuca também. E já no desfile das campeãs já tem muitas reservas feitas. A jornalista Carla Beatriz é uma das turistas hospedadas no Rio de Janeiro. Ela está animada e já programou uma série de atividades para o período. Seja curtir a praia com os amigos, passeios, cafés da manhã com vista. Mas o principal foi um festival de música eletrônica no Morro da Urca, na noite do domingo. E na segunda vamos aproveitar o carnaval da Marquês de Sapucaí. Já no interior, de 1º a 5 de março, a ocupação estava em 85,19%, superior aos 81% registrados em 2024. Os municípios com maiores ocupações são Miguel Pereira, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Quem estiver viajando por rodovias federais neste carnaval pode usar os aplicativos de navegação Waze e Maps para ver informações em tempo real sobre as estradas. É que a Polícia Rodoviária Federal firmou uma parceria com esses aplicativos para mostrar interdições nas BRs por onde o condutor estiver trafegando. O principal objetivo da PRF e das plataformas é prevenir acidentes e auxiliar os motoristas a traçarem as melhores rotas para uma viagem segura e sem surpresas desagradáveis. O Waze e o Maps podem ser baixados na loja de aplicativos do seu celular, no caso do sistema Android, na Play Store, e no iOS da Apple, na App Store. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Tem mudanças no calendário nacional de vacinação. A vacina contra a gripe agora faz parte do esquema de imunizações de forma permanente para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. Com a alteração, a partir da segunda quinzena de março, a vacinação contra a influenza estará disponível em todas as salas de imunização ao longo do ano, não apenas em campanhas sazonais. Outros grupos continuarão a receber o imunizante em estratégias especiais, o que vale para profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências. O Ministério da Saúde detalhou ainda nesta sexta-feira outras mudanças na estratégia de imunização recém-adotadas. É o caso do esquema vacinal e o reforço contra a poliomielite, que em novembro de 2024 passou a ser exclusivamente com vacina inativada, que é injetável. Já a vacina contra o rotavírus teve no ano passado ampliado o período para aplicação das doses. Agora, a primeira dose, indicada aos 2 meses de idade, está sendo administrada até os 11 meses. E a segunda dose, indicada aos 4 meses, pode ser aplicada até os 23 meses. Desde dezembro do ano passado, está em vigor uma nova estratégia para a imunização contra a Covid-19. A vacina faz parte do calendário nacional de vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos de idade, idosos e gestantes. O esquema para grupos especiais a partir de 5 anos será usado a cada 6 meses para atender imunocomprometidos e a cada ano para grupos de pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e em situação de rua, entre outros. Para a população geral, a partir de 5 anos de idade e aqueles que nunca foram imunizados contra a Covid-19, a recomendação é a aplicação de uma dose da vacina. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu manter a bandeira tarifária verde em março, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia. Segundo a agência, a medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país. Isso porque, no período chuvoso, os reservatórios das usinas hidrelétricas alcançam maior volume, o que dispensa a geração de energia pelas termoelétricas, que, além de mais caras, são poluentes por causa do uso de combustível fóssil. Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde para os consumidores abastecidos pelo Sistema Interligado Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O Ministério da Agricultura e Pecuária cancelou a regra que obrigava o registro da data de validade na casca de cada ovo para vendas a granel sem embalagem. A decisão foi publicada nesta sexta-feira e já está em vigor. A exigência, que incluía ainda o número de registro do estabelecimento do produtor, entrou em vigor no último dia 18, mas dava prazo até setembro para ajustes. Segundo o Ministério, a decisão de revogar a medida foi para aprofundar o debate com a sociedade civil e o setor produtivo sobre a oportunidade e a conveniência da implementação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gawi. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de março de 2025. Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do Brasil, quarta-feira com tempo encoberto e sem previsão de chuva. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 80% a 40%. Em Goiânia, Goiás, clima nublado e sem uma gota de chuva. Na capital verde do Brasil, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 85% a 40%. Nordeste. Recife, Pernambuco, tem nuvens brancas ao longo do dia e aquela chuvinha fina à noite. Na capital do Frevo, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95% a 40%. Caraúbas, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com céu encoberto sem previsão de chuva. Na cidade dos Ipês Amarelos, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Norte. Em Manaus, na floresta amazônica, céu encoberto com nuvens carregadas e aquela chuvinha miúda ao longo do dia. Na capital banhada pelo Rio Negro, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Em Macapá, no Amapá, nuvens escuras e chuvas isoladas pela manhã e à tarde. Na cidade cortada pela linha do Equador, a temperatura varia de 23 a 28 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 80%. Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, nuvens carregadas e aquela chuvinha fina durante o dia. Na capital capixaba, a temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Bom Jardim, no Rio de Janeiro, comemora mais um aniversário com céu encoberto por nuvens brancas pela manhã e dia claro ao longo da tarde. Na cidade das Flores, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Sul. Em Porto Alegre, capital dos Pampas, o sol chega com tudo, clareando o dia e trazendo muito calor. Na metrópole gaúcha, temperatura mínima de 23 e a máxima 39 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 30%. Bom Jardim da Serra, na bela e Santa Catarina, apresenta céu azul e dia claro. Na capital das águas, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Depois do intervalo, tem mais Repórter Brasil. Telecab, Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. 12:57. Ouvindo. Estou. 104. Todo mundo ligado. 104,9. Tocando o que você gosta de ouvir. Está no ar a partir de agora. Programa Sucesso da Tarde. Levando até você as melhores, os principais lançamentos. Tudo que rola no mundo da música. E é claro, com a sua participação. Pois aqui nessa playlist, quem manda é você. E tudo isso no comando dele. O seu companheiro de todo dia. Que te leva sempre a boa música com muita alegria. Elton Lucas Sampaio. O locutor da galera! Sejam todos bem-vindos! O programa Sucesso da Tarde está no ar! Muito bem, meus queridos! Quartou, Brasil, quartou, minha gente! Estamos no ar nessa nossa quarta-feira. Hoje, meus amores, hoje é dia 5 de março de 2025. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo maravilha? Muito prazer, sou o Elton Lucas Sampaio. A partir de agora, estamos no ar nessa nossa meiuca de semana. E hoje, meus amores, hoje é o dia onde se comemora a quarta-feira de cinzas, né, gente? Ontem foi aí o feriado de carnaval e hoje é a quarta-feira de cinzas. O que é a quarta-feira de cinzas, Elton? Você me pergunta. Bom, meus amores, a quarta-feira de cinzas, ela é uma data religiosa que marca justamente o início da quaresma, que é esse período de 40 dias de penitência como uma preparação para a Páscoa. Então nós temos aí essa data da quarta-feira de cinzas, que representa justamente o fim do carnaval e o início de um período de reflexão e arrependimento. Ou seja, é um período onde os católicos são convidados a se prepararem para a Páscoa e é um período de renovação espiritual. Então, todos aí que estão vivenciando esse feriado da quarta-feira de cinzas, esse dia santo da quarta-feira de cinzas, para quem acredita, eu desejo de verdade que todos nós possamos viver uma quaresma intensa, né? Os católicos, os que acreditam, que vivam a quaresma intensa, mas que vivam a verdadeira quaresma, que é justamente o quê? É refletir no amor de Deus, refletir as nossas atitudes. E eu espero que ao final desses 40 dias, ao final desta quaresma, né, chegando aí na Páscoa, tudo dê certo e que você seja uma pessoa melhor. Que você comece hoje na quarta-feira de cinzas de um jeito, nesse início de quaresma de um jeito e conclua a quaresma muito melhor. É o que a gente deseja, tá bom? Espero que todos tenham aproveitado muito o carnaval, que tenham curtido, né? E essa curtição não é somente aquela curtição de bebidas, né, Lequito? Que todos tenham curtido junto com a família, que tenham viajado, enfim, que tenham aproveitado de todas as formas aí esse carnaval, esse feriadão de carnaval, tá bom? Enfim, meus amores, bora começando! Chegamos nessa nossa quarta-feira e eu quero que você participe junto com a gente. Então, vamos juntos, porque eu tô pronto, preparado e querendo. Simbora, bebê! Programa Sucesso da Tarde com Elton Lucas. Em nome da CS Ramos, quartilha de vaquejada. Sérgio Gomes, alô, Salzinho. Levanta-se e fala, puta, que eu tô pronto. Eu muito pronto, meu Deus, tá no céu. Eu tenho assim pra correr em todo canto. Mudar da disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu gosto, eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira, com certeza, vou por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do zagueiro desse mundo. Se é minha sina, é a força da natureza. Tenho assim a certeza, vou dar conta disso. Eu vou falar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Alô Geraldinho, parceira de estrela. As páginas vaqueiro mandou, estado vaqueiro. Vaqueiro na cela, caixa do vaqueiro aqui. Show! Levanta-se e trala a busca que eu tô pronto. Eu muito pronto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou falar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do zagueiro desse mundo. Se é minha sina, é a força da natureza. Tenho assim a certeza que eu dou conta disso. Eu vou colar. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Alô aí, aqui está se vaquejado, meu irmão Rian. Bora Paulo Feitosa. Show. Está procurando a trilha sonora perfeita para a sua tarde? Quer ficar por dentro dos principais lançamentos e hits que estão dominando as paradas das mais tocadas nas rádios do país? Quer recordar o passado e reviver momentos incríveis? Quer interagir e concorrer a muitos prêmios? Então se liga no programa que agita as suas tardes. Se ligue no Sucesso da Tarde. E não para por aí. Só que no Sucesso da Tarde, você que é fã daquele forró das antigas e adora relembrar os clássicos que marcaram época, tem o seu momento especial aqui no quadro Baú do Forró, para você dançar e se emocionar com os grandes sucessos que embalaram gerações. Tem a sua participação em todo o país pedindo a sua música e aquele alô especial. E tudo isso na comunicação jovem e envolvente do comunicador que o Brasil inteiro já abraçou, Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Então já sintonize ou se conecte aqui com a gente, porque a maior audiência das tardes do rádio brasileiro está no ar aqui na sua rádio. Meia dúzia de garrafas pela metade, mas lembra que eu existo da saudade, né? Quando sua carência fica em alta, ai, some quem falou que não sente falta. Tô cansado desse lenga-lenga, ora a mamora desce a lenha. Eu não

Aqui na 104,9, você curte música de fusão. Telecab, Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. 1:26. Aumente o volume. Aqui na 104,9, você curte música de fusão. 104 FM. Não falei que era rapidinho. O programa Sucesso da Tarde já está de volta para levar muito mais música boa. Muito bem, já estamos de volta nesta nossa quarta-feira, meio que de semana, e você segue participando junto com a gente. Vai no nosso Instagram agora, @sucessodatarde, ou então você vai no @Elton Lucas Oficial. Lembrando, minha gente, Elton com H, @Elton Lucas Oficial. Vai lá, participa, pede sua música, pede seu alô e oferece pra quem você quiser. Fica à vontade, bebê. Aqui você participa e faz essa festa gostosa junto com a gente nessa nossa quarta-feira maravilhosa. Deixa eu já aproveitar e já mandar aquele abraço especial pro meu povão de Agrestina. Alô, Agrestina, no meu Pernambuco, essa turma massa da Central da Mídia.com, nosso grande Marquinhos, Marcos Filho, André Dias. Também temos o nosso querido MacGyver, o mago mais famoso do Brasil. Também o nosso querido Elisael, o nosso Miguelito também, o homem dos botõezinhos de ouro. Também tem o nosso querido Moisés Paulo, o homem das vendas, o homem que vende de tudo um pouco. O que você quiser vender, bote pra ele que ele vende. Também o nosso querido Edson Santos, sempre junto com a gente todas as tardes. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Também abraçando a nossa querida Edjane, a nossa secretária do amor, a mulher do cafezinho mais gostoso do Brasil. Alô, Edjane, muito boa tarde. Temos também quem sempre participa com a gente, é o meu povão do meu cedro. Alô, minha região centro-sul cearense. Alô, meu padrinho Arthur Vigílio. Tamo junto, meu querido. Um abraço, muito boa tarde. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Também abraçando o meu povão de Macau. Alô, Macau, no meu Rio Grande do Norte. Alô, Duduzinho, meu padrinho. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela sintonia de sempre. E a gente vai seguindo aqui, ó, juntinhos, nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. E você não perde tempo e vai participando junto com a gente. No @sucessodatarde, ou então no @Elton Lucas Oficial. Lembrando, minha gente, Elton com H, @Elton Lucas Oficial. E deixa eu aproveitar também, já abraçar esse meu povão de Juru. Alô, Juru, Paraíba, alô, Hélio Leite, um abraço, meu querido, muito boa tarde, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, todos os nossos ouvintes aí em Juru, Paraíba, sejam sempre muito bem-vindos à maior audiência das tardes do rádio brasileiro. Bora com mais música, bora? Agora, bebê! Programa Sucesso da Tarde, com Elton Lucas. Acordei pra ganhar o mundo. Tô me despedindo aqui do meu sofá. Viver a vida, que o tempo é curto. E vou fazer ao invés de falar. Vou me aproximar mais de Deus e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus.

O Almanaque Musical de hoje fica por aqui. Até nossa próxima edição. Tchau. Você ouviu Almanaque Musical. Não saia da sintonia. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Sucesso da Tarde volta já. Ligue 104. Ligue Sucesso. Telecable Litoral Net, seu provedor de TV e internet mais próximo de você. Forma a hora certa. Hora certa. 1:51. Ouviu? Estou 104. 104 FM. Não falei que era rapidinho. O programa Sucesso da Tarde já está de volta para levar muito mais música boa. Muito bem, estamos de volta. Mais uma hora juntinhos nessa nossa quarta-feira. E você segue participando junto com a gente, mandando a sua mensagem no nosso Instagram, @sucessodatarde. Ou então você vai no @Elton Lucas Oficial. Lembrando, minha gente, Elton com H, @Elton Lucas Oficial. Vai lá, participa, pede sua música, pede seu alô e oferece pra quem você quiser. Fica à vontade, vai participando junto com a gente. Agora deixa eu já mandar aquele abraço mais do que especial pro meu povão de Senador Sá. Alô, Senador Sá no meu Ceará. Nosso JB já tá acompanhando a gente nessa tarde maravilhosa. Também quem já tá acompanhando a gente é o meu povão de Nazaré do Piauí. Alô, Bartô. Bartôzinho. Eita, Bartô. Um abraço, meu querido. Muito boa tarde. Uma excelente quarta-feira. Também abraçando os nossos ouvintes que já nos acompanham. Sabe aonde, Lequito? Em Cumaru. Alô, Cumaru, no meu Pernambuco. Alô, Ramos, meu querido. Um abraço, muito boa tarde. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Também temos os nossos ouvintes que nos acompanham em Sapucaia. Alô, Sapucaia, no meu Pará. Meu Parazão tá sempre com a gente. Alô, Romualdo Lima, meu querido. Um abraço, uma excelente quarta-feira. Uma excelente meiuca de